1645, autorizado a decolar pista no zero, vento 170 graus, 11 no nosso. Autorizado a decolagem da pista no zero, 1645. Portugal 022, line up and wait, 1810. Line up and wait, runway 10, at Portugal 022. Gol 1645, decolado 19, chame controle Salvador em 119.8. 198 Salvador, obrigado. Portugal 022, clear takeoff runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 022. Portugal 022, Airborne at 21, call Salvador Approach Control on 119.8. 119.8, Portugal 022, boa noite. Alô, boa noite, é o Ocha 6259, 09, puxa, caminhão. Puxa 6259 autorizado, puxa bem estacionamento, reporte pronto para o TEC. Puxa, senhora 6259. Solo Salvador, boa noite, azul 2781, para a Vitória da Conquista, nível 180, seguinte da Quebec. Azul 2781 autorizado, Vitória da Conquista, via DCT, após DCT Elefa, DCT Oplo, DCT Vitória da Conquista, nível 200, perfil de saída Árvore após posição Elefa, pista no zero, curva direita. Aciona o transponder 5136, frequência do controle em 1, 19, 8. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 200. A saída é Árvore após Elefa. Decolagem da pista 1-0 com curva direita. Transponder 5136 em controle 119,8. Azul 2781. Azul 2781, protegimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Acordará quando pronto, Azul 2781. O Azul 2781 retornando. 2781. Informa que não tem condições de cumprir o gradiente ABC da carta da saída Árvore, ok? A gente irá permitir o mínimo da saída. Positivo, Azul 2781. É coordenado. Torre, Salvador, balanço com o Colo 705, sinal LS 10, passa pra bom. Colo 705, ajuste 10018, confirme se visual com o campo. Afirma. Colo 705, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 089. Acelera pouso, pista no zero, Colo 705. Autorizado o táxi até outra vez da posição 06, aguardando instruções. Até outra vez da 6259, seguirá o Airbus da TAM, iniciou o push no, na, no através do 02, aguarde por gentileza. Uno 705, no solo 29, ao livrar chame solo Salvador em 121, décima 1. 121, 705, já. Boa noite, Gol 1705, Livrão. Gol 1705, boa noite, autorizado, táxi. Via táxi em Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamamos antes da Juliette, Gol 1705. Para o táxi, o T 32831795. T 3283, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi em Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Agora está autorizado o ataque no ponto de espera, nada chamado. Puxa, né? 6259, siga a voz da TAM, até o ponto de espera da pista no 0, via da Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 8. Via 18, segue o TAM, via Índia, 2-5-2. Obrigado, boa noite, boa noite. TAM 3883, autorizado, a linha decolar, pista 10, vento 180 graus, 089. Próximo Juliette, com 1705. 1705, autorizado ingresso via Juliette, posição 02 indicada. Ok, via Juliette para 02, gol 1705. Solo Salvador, o azul 2781, na posição 3, Romeu do Pátio 3, solicita pushback acionamento. Azul 2781, frente do pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportará quando pronto para o táxi, azul 2781. Oxalé 6259, autorizado a linha manter, pista no zero. 3283, decolado aos 34, chame controle Salvador em 119.8. 98, grato. Oceané 6259, vento 180 graus, 08 nós, autorizado a decolar pistão zero. Vai iniciando 6259. Oceané 6259, decolado aos 36, chame em controle Salvador em 119.8. 781, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95. Ajuste no zero, 18, bom voo. Autorizado. Até a ponto de espera da questão no zero, via taxiway Índia, quando pronto, 21895, 1018 ajuste, o azul, 2781. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2781, ponto de espera da 10. Azul 2781, autorizado a linha de decolar pista no zero, vento 170 graus, 089. Nível de decolagem da 10, Azul 2781. Azul 2781, decolado aos 42, chame controle Salvador em 119.8. 198, Salvador 7. Tráfico Salvador, TAM 3197, informação Romeu. TAM 3197, autorizado Galeão, Aerovia B número 857, a primeira, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, pista 10, primeira curva direita, transponder 5142, frequência do controle Salvador em 119.8. Então, 3197, autorizado Galeão, nível 340, decola da pista 10, Sael, Leda, Irura, curva direita. Super November 857, aciona 5142, controle Salvador 119.80, então 3197. 3197, cotejamento correto, reporte pronto, para o feedback e acionamento. Voltaremos, 3197. Vetor na 3197 na posição 7, feedback estacionamento. São 3197 autorizado. Feedback estacionamento, reporte pronto para o táxi. Ok, reportaremos para o táxi, são 3197. Douro Zan 3197 para o táxi, 229, 3 horas e 55, alterna Campinas. Tá, 3197, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistona 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, 19 agora, um bom voo. Eu, no 019, táxi autorizado, Índia, ponto de espera da 10, 2295. Obrigado, Zan 3197. Salvador, boa noite, eu vou na 099, estamos na ponte 8, autorização com fim, nível 340, informação Romeu. Vou na 099, boa noite, autorizado com fim, aerovia DCT Leva, DCT Nítigo, pós Obesulu 21, pós Uniforme Tango Golf India Romeu, mantenha Obesulu 21, após conforme o plano. Perfil de saída Argo, após posição Elefa, pistão no zero, curva direita. Aciona o transponder 5154, frequência do controle Salvador em 119, decimal 8. Autorizado. Confim, nível 3. Poderia confirmar nível 3? Poderia confirmar o nível? O nível autorizado é o 360. Ah, ok. Então foi autorizado 360 para Confim. Elefa, Nítico, Perzulu 21 e decola já 10 com curva direita, árvore Elefa. 5154 no transponder e 198 controle. O gol 1099. 1099, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos 1099. Salvador, Zan 3197. Zan 3197, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 160 graus, 089. A linha decola, pista no zero, Zan 3197. 3197, decolada 58, chame controle Salvador 119, décima 8. Chama agora o controle Salvador 119, décima 8, tá 3197, uma boa. Salvador, boa noite, Golo 705, ciente, formação Romeu, posição 02, pronto, cópia Galeão. Golo 705, boa noite, autorizado Galeão, aeroveu per novembro 857, nível 360, perfil de saída da Euleda Irumi, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5156, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado Galeão, 360, UPA 9857, Dael Leda Irome, pista 10, curva direita, 5156, 198, Voo 705. Voo 705, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamada pronto, Voo 705 já. Solo Salvador, o Gol na 099 para o pushback estacionamento. Gol na 099 autorizado, pushback estacionamento, reporte pronto para o táxi. Livre, reportarão o táxi 099. Para o táxi, o Gol 1099 com 183 no POB, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Campinas. Gol na 099 autorizado, o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi 20, quando pronto chame torre em 1-18-95, ajuste 1019. 1019, via Índia, ponto de espera 1895, na 099, obrigado. Falcão Logo 1705, pushback, acionamento 02. 1705, após a passagem do Boeing 737 da companhia retaguarda, autorizado, pushback, acionamento. Reporte pronto para o táxi. Olha o Boeing, vai puxar e chamar o táxi, 1705. Torre Salvador, boa noite, voo 1099. Você manda o ponto de espera da 10, pronto. Voo 1099, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 1,60 graus, 1,09. A linha de decola da 10, voo 1099. Torre Salvador, boa noite, chegou o 965, passando terno embaixo travado. Voo 1968, ajuste de altímetro 1019, mantém a aproximação, vai pista livre. Voo 1099, decolado ao Juno 4, chame controle Salvador em 119.8. 098, Zé Manoel, boa noite. Voo 1168, confirme se visual da pista. Autorizado pouso, pista no zero, vento 1,60 graus, 1,1 nós. Salvador, boa noite, com 1705, ponto de espera no zero pronto. Gol 1705, autorizado a área, mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, igual 1705. No solo aos 1-6, livre pista, chame solo Salvador em 1-2-1-1. Para 2-1-1, gol 1-1-6-8, obrigado, uma boa noite. Solo, Salvador, uma boa noite, gol no 1-1-6-8, Livrão. Gol no 1-1-6-8, boa noite, autorizado, táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, o gol no 1-1-6-8. Gol 1705, autorizado, decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 079. A decolagem, gol 1705.